434, inicie redução da aproximação. Reduzindo, mano, 434. 5217, da próxima rotatória, vai efetuar um 360 para perder a altura. 5217, em si 360, esquerda, porte visual para o campo. Centro, já estamos visual, iniciando 360 pela esquerda, 5217. NR6225, reação da navegação, Voituna, recepção para 1906. Duna 1906625, ou será? Estabilizado ILS, bom 922. Bom 1922, complete aproximação, torre 1895. 1895, bom 922. Bom 434, autorizado ILS, X-ray, pista na zero, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, bom 434. ILS, pista na zero. 922, bom dia, livre pouso, pista 10, vento no 10 graus, 8 nós, confirmando o trem. Vai estar travado, bom 922. Autorizado ele, é com 6225. Chamei a 6225 para interceptar o curso do localizador com via esquerda, pro 145. Autorizado ILS, X-ray, pista 10, reposta estabilizado. Pro 145, autorizado X-ray, recuperar estabilizado, 6225. Siga, guardião. 3663, redução para 2009. Reduzindo 2-0-0, tá? 3663. Parou da barra de Trinho Juliette. Trinho Juliette, vai manter o meu pé? Sim, sim. Será manter o meu pé? Eu não entendo. Frequência livre, Vitor e Juliette. Bono 434. Bono 434, complete aproximação, torre 1895. 895, bom dia. Chanel 6225, reduza para aproximação, segue tráfego 12 horas, 6 milhas, um Boeing 737 com 140 de grau. Confirma grau de dele? 1945. Ah, posso estar reduzindo, 6225. Sou Índia Serra, estabilizado. Copiado no 434, continue a aproximação, reporte externo. Pois olha lá. Então 3663, desce para 2000 pés, ajuste na 05. 2000 com 1015, então 3663. Trip 5217, final no 7, estabilizado. Trip 5217 para ingresso no circuito de tráfego, torre 1895. 2895, grato, bom dia. Chanel 6312, retração para sequenciamento, curva à esquerda para o 020, desça para 3000 pés, ajuste na 095, limite ao lock. Ok, 3000, 1015, confirme a proa. Proa 020, Chanel 6312. 6020 à esquerda, 6312. As três aeronaves já estabilizadas no localizador. Ciente, 5217. Passamos externo, baixar travado, 1434. Copiado, gol, aguarde vista livre. Guardando. 35. Alfa Lima vai continuando 085, somar Recife 1251-13325. Libar 1219, bom 922. Trip 5217 está efetuando 360 pela esquerda, não aguarda coordenação para pouso na 17. Afirmativo, Trip. Veria a possibilidade do 5217 pousar após o pouso da aeronave que reportou passando externo? Tá 3663 para sequenciamento direita 210, limite ao lock. Direita 210, limitado pelo Oco, está 3663. Três milhas fora. Ciente, está prosseguindo para a final, 3 milhas agora da 17. Ok, copiado. O gol no 434 para informação, temos um tráfego à sua esquerda, ATR da trip. Na final 17, não interferirá na sua aproximação. Ciente, gol no 434, porém não visual. Correto, chama pronto. Visual com banho da Gol? Afirmativo, visual. Ok, copiado 5217, continua a aproximação sem interferir com o pouso do mesmo. Ciente, 5217. Oi, bom dia, eu chamo 6225. 6225, continue, aguarde pista livre. Guardado pista livre, 6225. Poderia aumentar o brilho do papi, por favor? Afirmativo. Obrigado. 312, desça para 2000 pés, ajuste na 095. 2000, 312. 5217, vento 1-10 graus, 10 nós, livre pouso, pista 17. Livre pouso, 5217. Galeão 360, Peruíce 50, após conforme a rota do plano. Pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, controle 119.8, transponder 5010, Ocean 6211. Muito bom dia, número 2, continue, aguarde autorização. O TRIP 5217, solo 19, vai liberar na Lima e na Lima Cimarão 219. Liga na Lima e Cimarão 219, 5219. Oceaner 6225, livre pouso, pista 10, vento no 10 graus, 11 nós. Livre pouso, baixar travado 6225. Mike Bravo, uniforme autorizado, ingresso, chame cabeceirão no 7, alinhado e pronto. Bravo, pista no 7, cabeceirão. 5217, prossegue via Alfa, reporta antes da direita. Via Alfa, reporta antes da direita, 5217. Gol 1922, próximo da Kiliette. Portão 612. 612. Autorizado, Azul Chame Táxi. Pés, ajuste na 095. 3859, controle. Sim. 304, acione identificação via Bonf, desce para 4000 pés, ajuste na 095. 4.000, 304. Estável já no localizador, 6312. Chanermi 6312, complete aproximação. Edição para aproximação, torre 18.95. 18.95. Continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. São 3859, inicie a redução para 1809 nós, para interceptar o curso do localizador, esquerda 1950, já está estabilizado. Esquerda 1950 já está reduzido, 180 nós. Confirma a posição do trip. São 3663, tem informando ventos em 120 graus, 1-1 nós. Livre pouso, pista 1-0. Livre pouso 1-0, pista 3663. Oceanair 6225, liberando com o solo 1219. 209, grau. E ir à frente e fazer o 180 em Parremota? Faça e vá para a remota, ok? Posição é a rem 13. Solo livrou 6225. 6225, reporte antes da Juliette. Portará. Mantenha, 1434. E pode prosseguir portão 5, o 1434. Portão 5, 1434, Juliette. Grave Uniforme irá aguardar a decolada 17. Temos uma sequência de 3 tráfegos já para pouso. Uma equipe Grave Uniforme. Salvador Azul 4208 para o TAC, alterna Maceió, autonomia 3 horas, 33 minutos, PLV 74. Azul Livre Táxi em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 095, rua VR. Táxi em frente, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18, decimal 95, Azul 4208, ajuste no 095. 6225, aproximando Juliette. Em frente, Índia, pole position. Gente. Oceanair 6312, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 6312. Forte antes da Juliette. De alma, rebotar antes da Juliette, 3663. Confirme estabilizado. 3859, complete aproximação, torre 1-1-8, 9-5. 3859, bom dia, continue a aproximação e aguarde de pista livre. Agora. Portão 7 está livre, chame pra Oceanair 6312, solo 27, livre à direita, livre a 1219. Livrando 219, vai chamar. 3663, portão 2. Portão 2, 3663. 2223, copia. Conquista 260, direto, pista 10, curva direita, gole, eval, após direto, conquista. Controle 119.8, transponder 5011, o passarelo 2223. 260, decola da 10, curva direita, gole, eval, após direto, conquista. 119.8, aciona 5011, 2223. Correto, uma pronta, passarelo. Paulo Lipropista, 6312, da Xené. Xené, 6312, reporte antes da Juliette. Reportaria antes da Capatango Mike Bravo e Uniforme, atento a possível estreita turbulência do Airbus, que está prestes a pousar na 10, tem livre decolagem da 17. Vento 110 graus, 9 nós. Salvador Azul, 4208, ponto espera 10, pronto. 4208, bom dia, a linha E mantém, 10. São 3859, solo 29, alivrando, consola agora 1219. Solo 219, da 3859, bom dia. Solo Salvador, bom dia, tá 3859, livrou via eco. Bom dia, 3859, reporte antes da Juliette. Reportarei da Juliette, tá 3859. Costão 3, Tela Juliette, direção. Mike Bravo Uniforme, contato radar. Estou até 3 mil pés, ajuste na 0 no 5, sai da Momo. Bravo Uniforme, confirme a está restrita a 3 mil. Afirmativo. Tem condição de passar a restrição ao Bravo Uniforme? Autorizado, 180, mais Bravo Uniforme. Uniforme, grave, senhorita. Da Juliette, da 3859. 3859 mantém, antes da Juliette. Mantém antes da Juliette. 304, desço 2000 pés, ajuste na 095. 3004, 2000 pés, Zulu, Cairo, mil pés, ponto cópia. O 4208 está aguardando, em coordenação com o controle, foi decolada uma aeronave da 17 com curva esquerda também, então estamos aguardando a mesma cruzar a final da 28 para liberar o senhor. Gente, aguardando, o 4208. Em frente, Juliette Alfa, ponto espera, 1895, 1015, boa viagem. Então 3859 após o gol, portão 7. É, confirma após o gol, portão 7, para 3859, até? Afirmo. Ok. approach at all, American 980, would you send it for 160, information below? American 980, is confident, wagon, arrival to 24,000 feet, QNH 1015. Vento 120 graus 9 nós. Juliette, em Jesulu, para Caru, aguarde cópia. Então, Juliette, o número 2 para copiar, aguarde. O 4208, agora sim com controle, frequência 119.8, tem um bom voo. Agora sim, 199.8, Azul 1408, pegar bom dia. Então, no 0. São 3304, complete aproximação, torre 1895. 2897, obrigado, pesado. 9073, bom dia. Autorizado a alinhar EMAT, pista 10. EMAT 10, vou dar o tempo. Lulu, Salvador, Cairo, 1.000 pés, decola 17, curva direita, corredor axé, controle opera 198, aciona 0105 no transponder, coteja. Aproveita, Juliette, voo local, informe intenções. Copiado, Vitor Juliette, ainda aguardando para copiar. Alô, bom dia, tá 3304, estabilizar e LF da pista no zero. 3304, bom dia, continue, aguarde pista livre. Oi. 9073, da Gol, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Vida Juliette, voo local para a torre remetida em Vera Cruz, está autorizada a 1.000 pés. Decola 17, curva direita, corredor axé. Controle opera 198, aciona 0151 no transponder cotejo. Correto, Alfa Vida Juliette, quando pronto, acionamento táxi decolagem com a torre 1895, informe o POB02. Copiado. Acionar acionamento táxi. Então, 3304, livre pouso, pista 10, vento 110 graus 9 nós. 3304, CS, pista 10, livre pouso. Gol 9073, controle Salvador 198. Controle Salvador 11958, gol 9073. Controle Salvador, bom dia, gol 9073. Gol 9073, contato radar, subo 370, Momo. Controle Salvador, adicione a 6311, transfere, estando para 160, informação Kilo. 370 na Momo, gol 9073. Gol 9073, copiou o controle? Afirmo, copiou e acabou de cotejar. 9073 na saída Momo, subindo ao 370. Afirmativo. Xaner 6311, acione identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Identificação via Bonf 050 na 391. Novo uniforme, confirma o estimado. Pode ser uma Mike India? Confirmando ao 1133. 1133, sim. O direto está presente? Está passando agora, vai passar um 30 para 180. Confirma para o ideal? Ideal será a 358. Mantenha a saída, eu gosto de coordenação com o centro Recife. Vamos manter a saída do uniforme. São 3304, Solos 39, libera direita, livrão 219. Direito 219, São 3304. Solos 3304. Vista 04, prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, enquanto ela está 3304. Salvador, eu vou 1923. 1923, prossiga. Quando possível, nessa escuta para a cópia, senhor, qual seria a saída para o 1923, por gentileza, a subida? Guarulhos 360, autorizado. Rota para o IC50, saída. Israel, Leda, Bidev, decolagem 110 com primeira curva direita, controle 119.8, transponder 5015. Então 360 para Guarulhos, Israel, Transponder, Leda, Bidev, curva direita, decolando a 110 com controle 119.8, transponder 5015, gol 1923. A rota é o preço 50, chama pronto. A rota de acordo com o plano, o voo 923. Para o procedimento da estação da Vesúvio, né? 62, chamou para o outro, da 904. Portão 4 autorizado, 6211 no chão táxi. American 980 via Bonf, arrival to send to 2000 feet, QNH 1015. 1015, arrival, American, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,